do blues. No coração do blues. Mais uma história pra contar. Um outro amor na longa estrada. Sempre certo encontrar. Marcas de batom. Whisky na cama. E a emoção de uns. No coração do blues. We'll be right back.